Filho meu, escuta a voz dos sábios que andam em paz. A palavra é lâmpada a brilhar, guiando o coração a amar. Levanta-te, não fique em sono. A vida é um dom, um precioso trono. Como a formiga sabe a trabalhar, na ceifa do bem vamos nos encontrar. Cuidado com a boca que fala, com olhos altivos a alma se cala. A verdade é luz, não deixa apagar. Em cada passo ele vai te guiar. Levanta-te, não fique em sono. A vida é um dom, um precioso trono. Como a formiga sábio a trabalhar, na ceifa do bem vamos nos encontrar. Se a tentação vier te chamar, lembre-se do fogo que pode queimar. Guarde o mandamento, não se deixe levar. O amor do Pai sempre vai te guardar. Levanta-te, não fique em sono. A vida é um dom, um precioso trono. Como a formiga sábio a trabalhar, na ceifa do bem vamos nos encontrar. Filho meu, guarda a lei, e em cada passo ande em fé. A sabedoria é o caminho a seguir. No amor do Senhor vamos persistir. Essas letras são projetadas para serem meditativas e reflexivas, adequadas para um momento de adoração que promove a sabedoria e o discernimento, inspiradas diretamente nas Escrituras.